1999. GL Preto, Zumba, Jeff e DJ P. Quatro pretos que denunciam o cotidiano violento da periferia. Antes, éramos perseguidos e escravizados pelos capitães do mar. Hoje, perseguidos e mortos pela polícia, que entram na periferia, cometem os crimes e seguem impunes. Negritude ativa, pretos, pobres e revolucionários. Deixa a gente em paz, já estamos cansados de vocês policiais. Somos alvos de toda a violência e tudo o que acontece, nós somos os problemas. Nossa raça é sempre humilhada pelos fardados com uma arma engatilhada. São violentos e se acham maiorais, por trás de suas fardas verdadeiros marginais. Em tudo, eles estão envolvidos, tráficos e roubos, e o grupo de extermínio que nós negros somos culpados e tal, somos vítimas da violência policial. E dizem que os fardados são a lei, não confie nisso, mano, porque o resto eu já sei. Faça sua própria segurança e nos assista, os fardados, nunca tenha confiança. Não, eu não confio na polícia, não. Eles são os verdadeiros marginais. Não, não confio na polícia, não. Eles são os verdadeiros marginais. Os otários fardados são para nos defender, mas se marcarmos bobeira, eles vão nos fuder. Quando chegam na periferia, querem respeito, com a 12 na mão, estufando o peito. Já chegam espancando e atirando, filha da puta marginal, peitando todo mundo, querendo moral. Crianças e mulheres apavorados pela presença da polícia, o principal culpado. É isto mesmo, eles entram em nossas casas, batem na gente, espancam nossos filhos e acusam a gente de um crime que nós não cometemos. Eu não confio na polícia. Ignorantes eles são com o povo pop. Corra, mano, não confie na sorte. São cruéis e não tem piedade. Se eles te pegam, é pura crueldade. Eles não têm nem um pouco de compreensão. Não somos seus parentes nem seus filhos, então. E pra vocês fardados fica esse ditado: dê o respeito para ser respeitado. Não, eu não confio na polícia, não. Eles são os verdadeiros marginais. Não, não confio na polícia, não. Eles são os verdadeiros marginais. Venho na madrugada, vindo do trabalho, a polícia vem me revista de cima e embaixo. Não posso me defender ou dizer uma palavra, se não levo tapa na cara e várias coronhadas. Pela pele escura, nós somos marginais. Esse é o conceito dos policiais. E o pânico é sempre normal, devido filha da puta do policial. Verdadeiros racistas com sua merda de fada, realmente uma raça de canalhas. E na polícia está cheio de bandidos, são pilantras, safados, porcos, cachorros fudidos, causadores de todo esse massacre, mano. Agir impune, ré, por baixo do pano. E eu digo e repito, se afaste da polícia, não dê motivo pra ela foder a sua vida. Não, eu não confio na polícia, não. Eles são os verdadeiros marginais. Não, não confio na polícia, não. Eles são os verdadeiros marginais. A maioria dos policiais não honra sua fada, raça de marginais. Mas tem aqueles que trabalham com dignidade. Mas a máfia é grande, tem que entrar na pilantragem ou ficar calado na sua, vendo tudo acontecer, filha da puta. Eu não estou mentindo e não é ilusão, tudo que eu digo você vê na televisão. Policiais envolvidos em tudo que acontece, me dê uma resposta ou não se mete. Quer acabar com os crimes na cidade, se são eles verdadeiros marginais, covardes. Negritude ativa veio te mostrar, te alertar, te perguntar, se são eles o culpado de toda a confusão. Qual será a saída ou a solução? Não, eu não confio na polícia, não. Eles são os verdadeiros marginais. Não, não confio na polícia, não. Eles são os